wasn't for this, if it wasn't for that, if it wasn't for thief, if it wasn't for rap, I'd probably be in jail or dead. So rest in peace, David, we'll never forget you. All the shit that we did together, we miss you, but your music will live forever. It's the Brazza era, so it's whatever. No matter what they did, we did it better. You helped us out, kinda like my big bro. Not just Cabal, but the whole team, bro. We was family, kinda like my kinfolk. Can it be that it was all so simple? But that's life, as we cry, we grow. With teary eyes, cause inside we know it ain't never gonna be the same without this kid, yo. This is straight from the heart, I love you, Tisco. Um momento de silêncio, eu dedico pra quem não tá mais aqui. Então acendo incenso e sinto quanta falta você faz aqui. Eu choro quando eu penso que eu nunca mais vou ver você sorrir. Em memória eu relembro, essa é pra você, meu mano, Disco D. Em silêncio, eu sinto sua falta, cara. Lembro que o seu sorriso iluminava a sala. Você foi um gênio, na música e no business. Mixtape e uma tour em menos de um mês. Se você tivesse vivo, teria sido diferente. Teria sido, mas eu sigo em frente. Quando não sei o que eu faço, eu penso o que você faria. A vida é tão frágil, eu penso em você, Maria Clara. Quem disse que homem não chora? Eu chorei com você quando minha mãe foi embora. Mas eu também lembro da gente rindo todo rolê gringo louco. Se você quer saber, remorso eu sinto um pouco. Porque se eu soubesse eu teria ficado. Se eu soubesse um abraço eu teria te dado. Mas você quis assim, então que assim seja true. Daqui até o fim, o que pra mim deixa fluir. Um momento de silêncio eu dedico pra quem não tá mais aqui. Então acendo incenso e sinto quanta falta você faz aqui. Sim, eu choro quando eu penso que eu nunca mais vou ver você sorrir. Em memória eu relembro, essa é pra você, meu mano, Disco D.